como era bom, hein? Era assim, ó. Vixe! Era assim, bem assim, em pleno barraco de carro. Esquina lotada e os molequinhos perto de casa. Fazendo dinheiro, negócios em plena esquina. De 5, 10, 20, matemática fria. Lágrimas não caem pra quem se fez função. Malandro de 18 nunca teve profissão. Ladrão, não sobe desce de golfeira sapão. A tia de um salário, filma do orelhão. Vive louco pra fugir desse mundo de ilusão. Mas de rebuque no pé, só alimenta escravidão. Pivete magrelinho, de cabelo crespim. De barriga vazia, contrariando o fim. No meio a tretas e fitas foi avançando. Nessa Babilônia mais um afro-americano. Com planos e estratégias pra fazer o jogo virar. Sem errar o passo pra não cair na cova. Sempre acordado que o sol já tá lá fora. A lua foi embora e chegou a nossa hora. Sem pessimismo retrocesse, cabeça baixa. O jacaré arrasta, mas devora os presa fácil. Era assim, bem perto do fim. Quantos igual a mim eu vi cair por aí. Era assim, bem perto do fim. Quantos igual a mim eu vi cair por aí. No domingo na ladeira de Chevette 77. O destino era concha, onde o som era o black. A moda era dançar, balançar. Equipe de salão, passinho, calça jeans, lecheval, jaquetão. Muita gíria, muita ideia, impressionando as minas. Quando eu tocava James Brown era mão pra cima. Sem grana pra gastar, muito sonho pra falar. No rap e a saída pro crime não me ganhar. Cruzando as estradas pelo movimento. MTV no gato, net era o alimento. No caminho foi assim, eu vi muitos cair. Começaram com força, mas não chegaram aqui. Era assim, bem perto do fim. Quantos igual a mim eu vi cair por aí. Era assim, bem perto do fim. Quantos igual a mim eu vi cair por aí. Era assim, bem perto do fim. Quantos igual a mim eu vi cair por aí. Era assim, bem perto do fim. Quantos igual a mim eu vi cair.